Mônica. Tudo aqui junto na cama, comigo, um pouquinho. Fica aí, vai. Deixa eu tocar aqui. Ó, tá vendo a tua casa? Thank you.